Tango, Juliette, Índia Bravo, prossiga. Juliette, Índia Bravo, você responde 0222. Autorizado pouso no 7, 110 com 10. Autorizado pouso no 7, Papa Lindo Juliette. Papação Juliette de Abravo, suba em condições visuais até nível de voo 085, QNH 1094, reporte para lançamento. Papá Romeu, Romeu Ótica Bravo, prossiga. Papá Romeu, Romeu Ótica Bravo, mantenha-se o litoral, 500 pés de aposta para o da Barra. Salvador, jump 3896. Salvador, jump 3896. Salvador, jump 3896. Tan 3896, Cocaidete, cleared, my arrival, sent for level 050, QNH 1014. Roger, Mighty Arrival, descending maintain 5000, QNH 1014, and we lost contact with center, jump 3896. 3896, Roger. Vitor Juliette, backtrack autorizado, repórter pista livre. Tá, Romeu, Romeu, Oscar Bravo, livre frequência para coordenação. Jump 3896, request flight to stop intersection. Cleared, Tan 3896. Clear. Cleared, fly direct, Itap position. Claro, Itap, Tan 3896, thank you. Can call me Red for taxi, number 980. Nova Tango, mantenha-se em condições visuais, 1500 pés, foi do Veracruz, reporte Paris. Passando Vitor Juliette, QNH 1014, autorizado livre frequência para coordenação. Patatango, Romeu Patango, informa o tráfego, a sua posição de 1 hora, 2 milhas, mantendo 500 pés, é um Robson 44. Não interferirá na sua aproximação. 3896, descend 2,000 feet, QNH 104, create final. ILS, report established, all localized. Descend and maintain 2,000, QNH 1014, clear ILS, with X-ray, upgrade. Through 896, create final ILS X-ray. Roger, final ILS X-ray, jump 3, clear the restriction at 5,000 at the Salvador, bom dia, o Gol 260, tem a Juliette. Gol 1260, acende a identificação, autorizado a chegada a mar e desça até nível de voo 050, QNH 1014. Subiu 1014, na mar. 23, posição 05, para o Cuidrex, na mesa. Livre, Gol 93, chame táxi. Livre, Cuidrex, na mesa, posição 0. Salvador, Gol 1260, permite a desvio à esquerda, Pro 045 por 1.000 e 25 anos. Gol 1260, livre de desvio, pode vir Voituna. Pode vir Voituna, Gol 1260. After taxiway Juliet in Alpha, still holding point 110, there contact tower 118.6, altimeter set 1014, have a good day. This is Juliet, Alpha holding point 10, tower 118.6, American 9, Juliet. Para o número 3. 03, autorizado, 1397, chame táxi. Avança táxi, 1397. 150 autorizado, Xenamel 140, copia, aguarda a condenação. Travel class 66 mile, maintaining 500 feet, don't disturb your push. Roger, do nível 350, aerovia Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda na subida Cuca, transição Caju, aciona 5511, controle 119, decimal 8. Portão 02, semi-pronto, Xenamel 140. Vamos lá. Salvador, meu Papatango no Trevesa Paripo, Proza, Rotatória. O meu Papatango, reporte na rotatória ou visual com campo. Estarei na rotatória ou visual com campo, o meu Papatango. Salvador, voo 983 para o TAC, 93 a bordo, 3 horas e 35 minutos, Galeão. Galeão, confirmando para o B, 1993. Acerto. 7, jogou 93, visual com Boeing da América. Acerto. De passagem ao Boeing da Guerra da América, após vai segui-lo, com o número 2 no ponto de espera via Juliette Alfa, quando pronto, torre no 86, ajuste no 0, no 4. Bom voo e bom dia, voo 93. Romeu, acho que é bravo, prossiga. Tá, Romeu, acho que é bravo, mantenha 500 pés no litoral, reposte visual com o local de pouso. American 980 is ready for departure. Complete final, contact tower 118.6. 118.6, number 896, good day. 118.10, American 90. Autorizado, tem lá, para o táxi 490. Tower, good morning, number 3896, ILS runway 10. So 896, continue approach to my runway vacation. Continue the approach, number 3896. 96, clear to land, 110 degrees, 100 knots. Clear land, 1-way-1-0, number 3896. Papatango, meu Papatango, visual com campo? Visual com campo, Papatango, meu Papatango. Com meu Papatango, para ingresso no circuito de tráfego, chame torre, 1-8-6. Chamarei torre para ingresso no circuito de tráfego, 1-8-6. Muito obrigado, controle. Para o táxi, gol 1397, está com POB de 133, autonomia de 4 horas e 20, alterna o Galeão. 1-3-6 no PLB. Eu sou Salvador, boa tarde, bom dia. Papatango, meu Papatango na proa da visual com o campo. O meu Papatango ingressa final no 7, reporta na conta final. Ingressarei na final 1 no 7, estarei na ponta final. Papatango, meu Papatango. 118-6, gol 1-3-9-7. 280 after the traffic on short final clear for landing runway 10. Roger, after landing traffic, we are cleared line up and wait on way 10, American 90. Saludos, Salvador, Felipe, 5490, pronto para o táxi. Bom, 17 a bordo, autonomia 3 horas e 10, Aldena Aracaju. O central B? 17. Gente, táxi autorizado até através do portão 612, reportando através do 612, o 35490. Através da 612, 5490. Vai Salvador com 9854. No 983, gente, mantém ponto de espera. Country 896, order guard at 30121, decimal 9, good day. 2100, Country 896, good day. Morning, Country 896, vacate runway 10. Morning, Country 896, simply retract via Alpha, before, until before taxi Juliet. Alpha report before Juliet, 3896. Quatro segue táxi via Juliette Alpha com número 3 no ponto de espera, seguindo o Boeing da Gol com matrícula Varig. E após chama 8186, ajuste no 0 no 4, bom voo e bom dia. 1-7. O meu Papatango, livre pouso 1-7, vento no 1-0 grau, 09 nós. Livre pouso 1-7, o meu Papatango. Com o número 3 no ponto de espera, seguindo o Boeing da Varig, da Gol, matrícula Varig. Ponto de espera 118-6, torre, ajuste no 0, no 4, então bom voo e bom dia. Atrás do Varig, 118-6, 4, 1, 3. Tower 3, 906, request make a left turn here on Kilo on April 3. Negative. Ahead of you, via second at your left, via Juliet gate number 06, the main apron. Juliet 06, 3, 906. Thank you, 982, thank you. Archer, American 980 is out of 1,400 for flight level 330. 982, with a contact climb to level 330, book a departure. Climb to 330, book a departure, American 980, thank you. Pimper control. No 983, livre da colagem 1-0, vento no 00 grau, 07 a mais. E 510, corredor Veracruz, Interlagos, reporte rotatório visual com campo. 97, bom dia, Gono 397, observe a rolagem da aeronave da companhia ali e mantenha após. Após aeronave, ali mantenha o Gono 397, então é. Romeu, Romeu, fica bravo, controle. Afirmativo, backtrack, seu solo 33, reporte livre na pista, Romeu, Papatão. Romeu, Romeu, fica bravo, controle. Vai ficar bravo, frequência livre. Romeu, Fox, tá aqui uma confirma no transporte que tá alocado? 40, Jimmy Banks. 3896 on Juliet 406. Affirmative, 06. Have a good day. 3896. Good day, 3896. Bom dia, 93. confirme o código transponder 0153. Quatro nove zero, mantenha o ponto de espera. Mantenha 4 9 0. Controle gol 983, saída da El, passando 2000. 983, contato radar, saída 360, saída da El. 360 da El, 983. No 397, livre decolagem 1-0, vento no 0-0 graus, 1-0 nós. Livre decolagem 1-0, gol 1-397. Tu destino, reporta final para pouso. Do 4235, bom dia, senhor, identificação autorizada, a bom, se prossegue 4000 pés, 1014 no ajuste. Papa Romeu, Romeu Fox Trot Lima, confirme a sua posição. 97, decolada 36, controle 1998, bom voo. Controle 198, gol 397, obrigado. Bom dia, gol 1397, decola. 1397, bom dia, contato radar, gol 360, saída da EL. 360, gol 1397, saída da EL. Batão, um quilo, Romeu, acho que prossiga. Passando 3198, aciona identificação, autorizado a Mari, desce 050. Autorizado Mari, desce 050, da 3198. Quilo Romeu Oscar, prossiga para o controle. Você está visual contrato com a sua frente no 1500 pés? A gente vai segui-lo nos corredores, reporte Paris. Line 980, call is Vicente, frequency 125.45. 545, American 982. Controle, o Juliette Dia Bravo está pronto para o lançamento. Dia Bravo, livre o lançamento, reporta para a descida. Bravo. O Mike está ali, mas está pedindo algo com o ponto de pouso do Salvador 3, é o Mike Papalima. Mike Papalima, frequência livre do regresso. Com 70 bordos, 3 horas e 40, alternativa Aracaju. Via Indy Alpha, considera 186, ajustando 0 no 4, bom voo e bom dia, China M1, 4-0. Espera, vem 3-12, obrigado, até mais. Bono 260, solo 38, direito no 219, bom dia. Vai liberar direito, 219, bom dia. Quatro nove zero, livre decolagem no zero, vento no 1, 0 grau, 099. Autorizada a decolagem, Romeu. Kilo Tango Romeu, se autorizado rotatória, reporta visual com campo. Voltarei, Romeu. Já 3198 vai realizar desvio à direita, proa 090 por aproximadamente 10 milhas devido a formações. Alívio desvio. Já 3198. Gente, 490. É o Tim Dia Bravo, desse decretário, reposto cruzando 2500. Salvador, trip 5490. Trip 5490, contato radar, suba 200, perfil MOMA. 490. Xanemé 140, ali mantendo 0. Xanemé 140, ali mantendo 0. Salvador, vou ver o foco de Lima, através do parque do Pinto Açu. O meu foco está de Lima, torre na 862. 862. Salvador, Papa Romeu, Romeu Fox, Lima passou através do parque do Pituaçu. Romeu Fox, Trote Lima, ciente, intenções de pouso é no 7. É autorizado, direto, parte 5 e BTA. Ciente autorizado, final longa, parte 5, vento 090 graus, 09 nós. Romeu Fox, Trote Lima. Positivo. O Xanemé 140, livre da colagem 10, vento 090 graus, 09 nós. Gente, Papa Romeu, Romeu Oscar Brava, acione o transponder 01123. Prossiga pelo litoral, confirma a altitude, está mantendo? Level 989 Alpha Romeo, call guidance cleared by arrival descent at level 060. Okay, squawk guidance cleared by arrival.